Vadinho! Vadinho! Deve ser brincadeira. Vai ver, é molecagem dele. Vadinho! Que dor de cabeça da moléstia, rapaz. Que ressaca desgraçada. Mas peraí. Onde é que eu tô? O calor é parecido com o de Salvador. Aqui também tá parecendo pelourinho, mas tá muito vermelho aqui, hein, rapaz. Ué, onde é que eu tô, rapaz? Peraí. Novatos, por favor, sigam a fila, mantenham-se na fila. Batida, se na fila! Com licença. Você aí, acabou de acordar? Sim, pois não. Que diabo é isso aqui? Bem-vindo, meu amigo, o senhor tá no inferno. Mas no inferno? Como assim eu tô no inferno? Maior de perguntas, o senhor vai falar com o nosso querido capitão. Pode, por favor, ficar na fila. Por favor, na fila, por Mas favor. Mas onde é a fila? Que eu não tô vendo fila. Meu amigo, não dificulta meu trabalho. Eu tô trabalhando há 3 finais de semana. Tá entendendo? Eu tenho mulher pra criar, eu tenho um capetinho lá que tá me botando maluco. Por favor, fica aqui na fila. Ai, que saco. Próximo, seguinte. Vambora, meu amigo. Tem o dia todo não. O inverno vai acabar congelando. Bora. Com licença, meu capitão. Pois não. Tu é o vadinho, né, ô vagabundo? Mas a minha fama já chegou aqui? A gente praticamente usa sua vida lá na Terra pra fazer as nossas capacitações aqui no inferno. Oh, mas isso me honra muito, seu capeta. Não, cala a boca que eu não gosto de concorrência. Quebrando essa porra aqui sou eu. Aqui, capitão, aqui só tem um. Desculpe, o senhor quem manda aqui. Enfim, não quero tomar o seu lugar. Mas eu só acho uma coisa, se é que o senhor me permite. Eu acho que eu vim pro lugar errado. Ai, meu Deus do céu, eu adoro esses engraçadinhos, adoro. Por que que tu acha que tu veio pro lugar errado? Porque, enfim, eu sou uma boa pessoa, sempre fiz muitas coisas boas. Escuta aqui, ô seu filho de uma puta, comeu metade do pelourinho, comeu o dinheiro da tua mulher todinho com o jogo, tu botou a mão na bunda da tua sogra, tu tá achando que tu ia pra onde, vagabundo? Teu lugar é aqui, ô nojento. É, o senhor falando desse jeito realmente tem razão. Mas, e onde é que eu fico? Onde é o meu cantinho? Olha, o negócio é o seguinte, nós temos algumas regras aqui no inferno, tá? O negócio aqui é, tu vê que aqui é o pandemônio, é o caos, tudo tá bom da nação interna. Mas tu tem que entender que até no inferno existe uma certa hierarquia e organização. Sim, senhor, pode falar. Não pode haver relação sexual entre os internos, tá valendo? Porra, tô fora, valeu, tô indo embora. Porra, não, sério, me manda embora, cara, eu não vou ficar aqui. Eu não vou queimar a eternidade aqui. O seu capeta. Eu vou dar na cara do puto que mandou aqui pra baixo. Vamos conversar, seu capeta. Tu vai comer o pão que eu amassei, tá entendendo? Porra, sem sacanagem, sem sodomia. Vamos ver. Enfrento a chuva ao mau tempo. Ai, chuva foda. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! Adrian! Ah! Bom dia, internet! É o aqui, Manuel Calaveira. Sim, meus queridos, JurassiCast está no ar e hoje estamos todos malandróis. Completando o nosso 10º programa, trouxemos hoje um classicão. Mas olha só, meus camaradas, hoje eu não estou sozinho, não, nunca estou sozinho, porque esta porcaria nunca funcionaria comigo sozinho. Estou aqui hoje comigo, Miote. Galera, o que será, será. Que porra é essa? Tá bom, vamos lá. Hoje está aqui comigo também um grande amigo meu, Cazuza Funil. Meu nome é Parmenas Martins de Azevedo. Cazuza Funil é a puta que pariu. E hoje eu vou gravar bêbado. Quanto que tu não grava bêbado, né? A gente não conta do teu problema de alcoolismo. Meus caros internet, hoje como muita malandragem, muita boemia, muita sem-vergonhice, trouxemos um grande clássico do cinema nacional pra comemorar o nosso 10º episódio. Meus queridos. Dona Flor e seus dois mamilos. Olha que... Não, rapaz, marido, cara. Marido. Eu prefiro a minha versão, mas vamos lá. Eu também, mas enfim. Mas é um filme de muito mamilo, porque gerou muito... Verdade. É, isso. Que dá dentro da gente, que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito uma aguardente, que não sacia, que é feito... Ai, meus queridos, hoje vamos falar sobre qual o melhor número para se jogar na roleta. Vamos hoje entender como se deve recuperar a sua mulher depois de dar um na cara dela e roubar o dinheiro dela para jogar. E a pergunta que não quer calar: vamos tentar desvendar o mistério de se comer um anão ou não. Tudo isso e mais alguma coisa você só encontra no JurassiCast. Voltamos logo após os reclames do Jaiminho. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Que você foi fazer no mato? Puta merda, cada dia melhor, velho. Deixa o cabelo esperar. Eu só vou contar quando eu tiver casada com 30 e poucos anos num site da Playboy. Filha da puta. Voltamos para a nossa leitura de e-mails e comentários nos reclames do Jaiminho, meu caro internet. Mas estamos inaugurando o nosso site novo. Cara, fantástico, hein? Ficou bonito, hein, velho? Não, ficou show de bola, pô. Caraca, porra, bicho. Que site, né, cara? Ficou muito maneiríssimo, né? Cara, e o melhor de tudo é que não custou um tostão, velho. Custou um sorriso. Custou uma amizade só, um tapinha nas costas, muito obrigado e caralho. Não, mas sério, a gente precisa agradecer o Luiz, o Vitor, o Eduardo, que trabalham no Albergue Criativo. O Luiz é meu amigo de um bom tempo aí já, e ele, quando ouviu a gente fazendo o JurassiCast, ele falou: cara, eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar vocês, qualquer coisa. Aí o Brunão, muito cara de pau, virou e falou assim: faz o site. Coisa boa, coisa que se faz em meia hora faz o site. Nós já estamos com esse site engatilhado aí, já tem um bom tempo, né? Já tem o quê? Uns mais de 2 meses, né, cara? Mais 2 meses. Eles fizeram o layout, fizeram toda a estrutura dele, agora tá todo bonito, né? Não tá mais aquela cara de blogspot, já tá bonitão. Então você agora não precisa ter vergonha de passar o site pra um amigo. Eu tinha. E teu amigo falar, porra, que merda esse site. Agora tá bonito, então a gente precisa agradecer a galera do Albergue Criativo. Valeu, meus queridos. Ficou excelente. Aquele leal, eu adorei aquela cor, cara. Aquela cor branca e verde. Não, e a logo nova, cara. Porra. Foi a logo muito nova, bom, que é um dinozinho escutando iPod. Olha isso, só. Tipo. Muito bom, cara. Puta merda. Eu achei show de bola essas fitinhas aí sendo o menu. Nossa, cara, super contextualizado, né? O cara é publicitário, o cara sabe o que faz, entendeu? É, não é igual a gente, que não tem ideia do que tá fazendo, não. A gente liga o Skype e fala, vamos gravar, se der certo, deu. Isso, Miote Dita, se vira. O Miote se vira. Não me foda aqui. Acessem aí também, albergcriativo.com. Pois é, lá você vai encontrar um monte de coisa também. Um monte de coisa. É, agora a gente pode falar que o link não tá mais no blog, o link está no site. Olha! Chupa essa, velho. Chupa essa. Olha, quem imaginou, hein, cara? Mas isso não é o melhor de hoje. Né, pra falar a verdade, eu não sei o que... Vamos falar, gente? Vamos falar já agora? Vamos? Não tem que falar, cara. Você tá maluco, bicho? A melhor notícia do ano, cara. É porque assim... Tá bom, internet. Vai, meu. Sobe a música lenta aí, por favor. Pessoal, assim, a gente queria falar uma coisa pra vocês, uma coisa séria, entendeu? É uma coisa que rolou no Jurassic Cast sem que a gente planejasse, foi uma coisa meio... Sabe, enfim, chega de enrolação. Então, assim, eu queria falar pra vocês que a gente conseguiu ser chamado pra outro evento! Meu caro internet, que tu jura se cast Livraria Cultura de novo, sim, lá no Shopping Iguatemi, no Lago Norte, aqui em Brasília. Muito bom, muito bom, muito bom. No dia 17 de setembro, às 19h30, evento especial para o lançamento do Blu-ray do Star Wars. Olha, imagina, não vai estar sozinho não, vamos estar. Brunão, claro. Puta que pariu, velho. Vamos estar eu, pra alegria da mulherada. O Miote é um covarde, vai continuar se trancando na sala de edição, que ele não sabe fazer. Eu ia participar, só que a Clarissa falou, você vai gravar o podcast, né? E vai estar conosco também o prefeito da Cidade Gamer, Carlos Vivacos, meus caros, sim. E vai estar também o Guizão do Nerdrops, não é verdade? Vamos estar lá. São gente boa pra caramba. Também Zaço de Star Wars vai estar lá com a gente. Acabei de falar com o Hermes Barreto, o cara que faz as fantasias de Star Wars. Caralho! Cara, ele é licenciado, não é, da LucasArts? Eu acho que ele é licenciado, sei lá, mas o cara faz muita fantasia, não só de Star Wars, ele faz de tudo. Cara, esse bicho é sinistro, velho. Olha só, você que tá ouvindo, se você algum dia teve vontade de fazer uma fantasia, de ter uma fantasia maneira, mas assim, uma fantasia maneira mesmo, não é essas porcaria que tua mãe faz, não. É fantasia foda, sabe? Ele faz essas fantasias. Você que ouve o Nerdcast, assiste, acompanha o Jovem Nerd, aquela fantasia que o Azaghal vestiu de Ezio, do Assassin's Creed, foi ele que fez, bicho. O bicho mora aqui em Brasília. E ele falou que vai vestido de Darth Vader, do escambau, sei lá de que ele vai. E putz, grilo, aí você vai chegar lá, você vai conhecer o cara e você vai encomendar sua fantasia. Ó que maneiro. Olha aí, cara, olha aí. Velho. Porra, e ó. Ele já fez um R2-D2 exatamente igual. Caralho, se ele levar, aí eu vou ter um treco. E outra, se você tem a sua fantasia, se você tem a sua máscara, se você tem o seu capacete, leve também. a partir de 18 horas lá no Saguão da Cultura, tá? Okay. Nós vamos fazer uma concentração ali para as 7h30 a gente ir pro auditório e arregaçar lá dentro. A gente vai fazer uma palestra maneira. Não vamos contar aqui o que vai ser para ficar de surpresa, entendeu? Mas nós vamos conversar muita coisa. Vamos falar sobre o conteúdo do Blu-ray. Olha só, mamilos. Mamilância. Mamilos entumecidos, hein? Porque, porra, esse tá polêmico. Mamilos entumecidos. E de lá você já vai sair de lá da hora. Você vai sair tão pilhado que você vai acabar comprando seu box junto comigo, porque eu também vou comprar o meu. Dinheiro, porque não tá barato. Ah, mas vale a pena, cara. É um box completaço. Quando é que você vai, cara, ter Blu-ray de Star Wars de novo na sua vida? Olha... Olha só, você comprar isso no lançamento, no dia do evento mega foda, não tem comparação, velho. Você vai guardar essa memória pro resto da sua vida, entendeu? Você que gosta de Star Wars, eu tô falando com você. É sua obrigação ir lá, entendeu? E eu sei que aqui em Brasília tem uma comunidade de Star Wars gigante. Isso. Aqui tem uma galera que é louca. Aqui já teve galera de Conselho Jedi, rapaz. Já teve o Conselho Jedi DF, já foi grande pra cacete, rapaz. Já teve JediCon, pô. Já teve JediCon? Você tá maluco, bicho. Olha só, então é a sua obrigação, maluco. De lá, dia 17, às 19h30, no Shopping Iguatemi, lá no Lago Norte. Tá. Não, certo? Chegar mais cedo, chegar às 18 horas pra gente fazer o flash mob, entendeu? É, vamos às 18 horas, a gente chega lá e destrói a cultura. Não! Brincadeira! Mas não. Chega lá todo mundo vestido, aí o segurança vai ficar apavorado, igual da outra vez, né? Isso, a gente corre atrás do segurança. É. Leve seu sabre de luz pra gente fazer duelo lá. O Jurassic Cast agora tem mais promoção do que a 25 de março, meu velho. Então... O negócio é o seguinte, o Luiz, do Albergue Criativo, falou... Seguinte, além de te dar um site de lambuja novo, bonito, lindo, maravilhoso, o Albergue Criativo vai do episódio 10 até o último episódio de dezembro de 2011 oferecer um DVD do filme do episódio que vocês estiverem comentando. Olha aí, eu quero o meu. Então agora nós temos mais um DVD deste filme lindo e maravilhoso que vocês vão escutar agora a gente destruindo ele. Por falar nisso, se você tem menos de 16 anos, não escute. 16? Eu vou botar 40 aí. Caraca. Você vai poder ganhar, então, um DVD do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos. Olha só, esse DVD, ele tá fora de catálogo. DVD raro mesmo. É, a gente encontrou ele por um acaso e o pessoal do Albergue Criativo bancou. Então, pra ganhar o DVD do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, com Sônia Braga, Zé Wilker e Cazuza Funil... Você vai precisar fazer o seguinte, é a mesma coisa da promoção anterior. Postar a frase no Twitter e seguir o Jurassic Cast. Qual é a frase, Miotti? Eu sigo o Jurassic Cast e quero ganhar o DVD do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos. Postou, seguiu, tá concorrendo. Copiar e colar, retweetar, o que for, mas tem que estar a mesma coisa que tá no post. Você pode participar dessa promoção até o dia 16 de setembro, correto? E nesse dia vai ser o dia do sorteio. Exatamente, nós vamos sortear ele dia 16. Vão ser duas semanas pra você entrar, retweetar, seguir e, cara, espalhar. Agora, ó, este filme é raro, meu irmão. Esse filme é raro. Eu vou ler um e-mail aqui de Flávio Soares, o grande, magnífico marido da Camila Dias, que participou com a gente no podcast dos Goonies. Muito bom o cast, claro, minha mulher está nele. Gracinha. Só escutou porque a mulher está nele, nunca tinha escutado. Ele vai responder, e nem vou escutar de novo. Um comentário, a certa altura levanta a questão da hipoteca, dizendo que os garotos não saberiam do que se trata, mas não dão a devida atenção ao contexto de que hipoteca nos Estados Unidos é um conceito tão natural para garotos de 12 a 14 anos de idade média dos Goonies, como é aluguel para jovens na mesma idade no Brasil. Eles até podem não saber exatamente do que se trata, mas sabem sim que se aquilo, hipoteca, não for pago, perde-se a casa, da mesma forma sabe-se aqui que o não pagamento do aluguel causa a perda da moradia. Então, é correto dizer que os meninos sabiam o que estavam fazendo e tinham noção da importância de se conseguir o tal do dinheiro, né? De resto, parabéns pelo cast, Flávio Soares. Flávio, você tem razão, mas, pô, pra fazer a piada ser legal, né, eu tive que falar que a hipoteca era uma puta e por aí vai. Mas beleza, valeu pelo comentário e continue escutando, tá? Os outros podcasts sem sua mulher também são maneiros. Olá, pessoal do Jurassicast. Meu nome é Daniel, tenho 27 anos, sou químico, moro em São Vicente. O cara é químico, cara. Puta que pariu, velho. Nome desse tinha que ser químico mesmo. Tá na tabela periódica o nome dele. Resolvi entrar para dar uma conferida e grata foi a surpresa. Eu escuto vários casts e são poucos que, com tão pouco tempo, já tem uma qualidade tão grande como a de vocês. Escutei todos, o meu favorito até o momento foi o do Crepúsculo dos Deuses, que era um filme que eu não conhecia. Quanto ao do Goonies, foi um ótimo cast. Infelizmente não teve a dramatização. Sempre que vejo o filme, me lembro de toda a minha infância. E pra mim ele passa fácil na regra dos 15 anos pelo lado afetivo. Mas reconheço que hoje ele não tem mais o mesmo apelo que tinha na minha infância. Infelizmente o DVD não vem com a dublagem clássica, assim como Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidado eles relançaram com a dublagem, tá? Mas pra isso temos a internet. Deus abençoe John Torrent. Forte abraço e continue com um belo trabalho. Ele também mandou uma foto do elenco, atualmente todo reunido, e mandou também uma foto de uma HQ dos Goonies. Não sabe se chegou a sair mesmo. Cara, isso deve ter sido uma merda inacreditável. Com certeza, tá aí no post as duas fotos. Valeu pelo beijunda ao meu filho Nicolas. Demos várias risadas. Trolei ele o dia todo. Calma, o pai que fala trolei, velho. Olha só. Isso aqui é um pai, cara. Coitado desse moleque, velho. A resposta do senhor Monjardim foi emocionante. Deixar os olhos mareados. Pois mostrou a humildade e a simplicidade junto com uma enorme gratidão. Isso é verdade. Isso emocionou a todos nós aquele e-mail. Muito legal. Espero que comente mais filmes dos anos 80. Como Inimigo Meu. Porra, adoro esse filme, cara. E.T. Robocop. Mad Max, não vou falar nada. Loucademia de Polícia, né? Entre muitos outros. Desculpe-me pelos erros nos comentários dos posts, pois estava no meio do intervalo do café. Escreveu o comentário do iPhone, né, velho? Podem ter certeza que vocês do Jurassic Cast têm dois fãs aqui do outro lado do mundo. Abraço aos amigos do Jurassic Cast, Luiz Max. Aí, olha que coisa curiosa. A gente recebeu o e-mail do filho dele. Olha só. Foi logo depois. Logo depois, olha só. Beleza, pessoal do Jurassic Cast, vocês são demais. Eu sou o filho do Luiz Max, o Nicolas de 17 anos. Eu assisti todos os filmes que vocês disseram. O meu preferido foi o Jovem Frank. Continuem desse jeito e beijunda para vocês. E falem para o meu pai que eu admiro muito ele e que quando eu crescer quero ser igual a ele. Vem cá, Luiz e Nicolas. Meu filho, olha pro lado do teu pai, meu amigo, e fala com ele, bicho. Vocês estão aí na porra do Japão, nessa mansão desgraçada de 20 metros quadrados, que é nessa merda dessa ilha. Cara, é só você virar e falar assim, pai, te admiro. Aliás, você não precisa nem abrir a porta da porra do teu quarto. Você só grita atrás daquele papel manteiga que fica no meio, dividindo os ambientes na casa do Japão. Aí você fala com ele, cara. Essa porra fica mandando e-mail um pro outro por aqui. Vocês estão de mal? É alguma técnica japonesa? Mandando recadinho um pro outro, moram na mesma casa. Não é, velho? Mandando um recadinho um pro outro pelo Jurassic Cast. Não, eu fico imaginando assim... Um do lado e outro do outro, sacou? E fica um olhando pro outro assim, aí aí manda, sacou? Aí o outro olha, aí manda, aí tipo, manda pra falar com meu pai que admiro ele. Brincadeiras à parte, a gente gostou muito de receber o recadinho aí dos dois. E eu tenho uma sugestão, cara, assistam os filmes juntos, eu não sei se vocês fazem isso, devem fazer. Não, imagina, os caras não se falam, velho. Se assiste filme junto, vai preso. É por isso mesmo que eu tô falando. Enfim, assistam os filmes juntos e, sabe, mandem um comentário juntos, sabe? Tipo, pô, acabei de assistir aqui o Dona Flor com meu pai e, pô, fiquei meio constrangido de ver um filme junto com ele. Vamos agradecer também ao pessoal que mandou e-mail e comentário pra gente, né? O Moacir Batista, que é o Macho em Crise. O Miguel Ferreira. o Bruno Souza, Belchior Holanda da Silva, Danilo Luiz, o Thiago Deporto Soares, Ro.ol, o André Monsev, o Fábio Nani. São do Zumbi Talk. Eu não gosto deles, não. Duas bichas. Caio César, o Mikael, o Alexandre Salles, o piloto, né? O que esquece pra onde vai, né? Cláudio Dragão Dourado, Léo Luiz, o Panda, que virou ouvinte do ano, né? Porque ele já escutou o Superman umas 20 vezes. Ele passou o Máfia Sonora aí, Máfia Sonora. Máfia Sonora começou a se mutilar quando ele ouviu. A galera do Quadrincast. Ah, não, cara. A gente tem que falar do Quadrincast, cara. Os bichos, porra, ficaram fã da gente. Mandaram e-mail. Ó, gente, quadrincast.com.br, o site dele de quadrinhos. Também tem um podcast maneiro, não é isso, Miotti? Tá no quarto episódio. Tá no quarto episódio. Já falaram do filme do Thor, se não me engano. Falaram também do Super-Homem. O negócio dele é super-herói. Ainda tá nessa fase. Tudo bem, isso passa, mas beleza. Ah, depois eles vão pra fase de filme antigo, né? Isso, exatamente. Tá bom. Então, mas pô, cara, ó, prestigiem lá, Quadrincast. Eu já baixei, botei no meu iPod e vou escutar aí nas minhas caminhadas. E agradecer também a Camila Dias e ao Perosso, que participaram do programa. Ao Dudu Salles, que divulgou o último programa no podcast dele. E ao nosso querido amigo Vivacqua, que me deu grandes dicas para arrumar o áudio, para dar uma melhorada. Quero agradecer muito ao Vivacqua por essas dicas aí. Fiquei agora com Dona Flor e seus dois mamilos. Vocês vão se acabar, cara. Foi muito legal gravar aquele podcast. É nós aqui, voltamos, estamos aqui após a nossa leitura de e-mail. Dona Flor e seus dois mamilos, cara. Eu adoro esse filme, sabia? Que mentira, cara. Você tava esculhambando esse filme. Que mentira, deslavada. Eu adoro esse filme, sabe por quê? Que filha da puta. O José Wilker tá impagável nesse filme, cara. Ah, isso é verdade. O José Wilker nesse filme, ele tá solto, velho. Cara, ele tá pelado, né? Tá nu. Tá nu. Tá nu. Isso. É assim, eu gosto e não gosto, assim. Eu acho que ele é um filme que é hipervalorizado. Mas, assim, vamos lá. Uma opinião minha. Quem gosta, tranquilo. Mas vamos lá. A medida do cast, a gente vai falando sobre essas coisas. 1976, né? No ano que eu nasci. No ano que quer? Eu nasci. Olha... Não, não, você nasceu em 1876. É aquela velha história, né? Dona Flor é uma rapariga de primeira. Não, cara, não, que não, isso, não, cara. Que isso, não, cara, ela é. Não, não, ela é uma senhora. Vou ter que fazer mão da minha teoria de novo. Ela vem. Vocês destruíram a Lois Lane no último podcast, não, que vocês me... O quê? Internéticos, atenção. Por favor, Miotti, solta os tambores. Vou provar neste podcast que Dona Flor é uma rapariga de primeira. Vou Você provar. Ela é igual a Sandy, que gosta de tal... Que isso, rapaz? Olha isso, o chororô, bicho. Não faz não. Que ela chororô... gosta de dar o... Cara, pelo amor de Deus. Quem falou isso? Dona Flor se amarrava. Dona Flor dava o... Rapaz, vamos lá, vamos lá. Até ah, o final acredito, deste velho. Podcast, vou provar que Dona Flor é uma rapariga. Mas vocês me desafiaram, eu avisei pra não me desafiar. Direção de Bruno Barreto e escrito por Bruno Barreto e Jorge Amado. Não, o livro é dele, pô. Ele é baseado no livro de Jorge Amado, foi adaptado... Não, então, cabeção, eu tô falando do livro. É, o Bruno Barreto escreveu junto com ele o livro. Cai, tá tudo doido. É o livro de Jorge Amado. Sabe isso. Que é Jorge Amado, né? Claro, não um grande é escritor. Que cantava. Jorge Amado é o que não cantava. Que Jorge Amado, cara? Não, porque tem dois lá na Bahia, né, cara? Que tem dois baianos, Jorge Amado e Dorival Caymmi, é isso? É Dorival Caymmi. Eu sempre confundi o Jorge Amado com o Dorival Caymmi. Vadinho! É um filme adaptado da obra clássica de Jorge Amado, nacionalmente conhecida, consagrada, onde você tem a história de Dona Flor, Dona Florípedes, e com seu marido, o Valdomiro, que é o meu herói. E eu vou falar o porquê já já. Esse cara é demais. É, o bicho é demais. Ele é muito louco. Né? Esse filme, ele é considerado um dos maiores clássicos da filmografia nacional. Primeiro que ele foi recordista por 34 anos, recordista de público no cinema brasileiro. Ele levou mais de 10 milhões de espectadores no cinema e só foi ultrapassado em 2010 por Tropa de Elite 2, cara. Gente, pra vocês terem uma ideia, 10 milhões de pessoas em 1976 é praticamente todo o Brasil. Isso, exato. Não tinha mais ninguém, faltou tipo o bilheteiro. Agora, o mais incrível é o seguinte, em 1982, ele foi refilmado nos Estados Unidos e se chama Meu Adorável Fantasma. Em inglês chama Kiss Me Goodbye, é dirigido por Robert Mulligan, o roteiro é do Bruno Barreto e é com, olha só o elenco, cara, Sally Field, olha, o James Caan, olha, e o Jeff Bridges, cara. Porra! Após 3 anos da morte do marido, uma viúva conhece outro homem, um egiptólogo do Museu Metropolitano de Arte de Nova York, e se apaixona. Mas um dia antes do seu casamento, o fantasma do primeiro marido vem fazer uma surpresa. É claro que ele não tem a classe e a malandragem do filme brasileiro. A classe? Você tem a classe? É, não tô falando da classe. A você classe... Tá querendo dizer que Dona Flor tem classe. Tem classe, porra. Cassino? Tem classe. Pra entrar no cassino, tu tem que ter classe. Entrar no cassino na Bahia, tu tem que ter terno branco. Isso. E um cara de terno branco é um cara classudo, na minha opinião. Então eu tenho classe, porque eu fui pra formatura de segundo grau em terno branco. Olha aí, que cara fantástico. Até a hora que eu esbarrei com o maître da festa e ele tava com a mesma roupa que a minha, e eu sentei e não levantei mais. É sério. Essa história é séria, é sério. Sacanagem não, é sério. A gente tem que respeitar essa obra do Bruno Barreto, porque é uma obra realmente que perpetuou, né? Ou seja, um filme brasileiro que inspirou um outro filme norte-americano. Tropa de Elite até agora não fez isso. Fez. Robocop. Robocop, não, peraí, cara. Robocop, Tropa de Elite. É, aham, uh-huh, tá bom. Comando Delta. Não, velho. Não é sério, o bicho vai lá fazer o Robocop? Sim, o Padilha vai fazer o Robocop. O Robocop. Quem manda nesta porra aqui sou eu. Dead or alive, you're coming with me. Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na. Agora o bicho vai pegar! Ia ser maneiro, ia ser maneiro. Esse filme, ele é tão esculhambado, assim, né? A mitologia dele é tão esculhambada que ele é cheio dessas histórias. Eu vi uma entrevista do José Wilker, aquele programa maravilhoso do Zé do Caixão, que é uma beleza aquele programa, né? Aí ele tava lá sendo entrevistado pelo Zé do Caixão e ele tava contando sobre o Dona Flor. Teve uns pontos que ele contou que foram, assim, surpreendentes. Primeiro, eu não lembro qual é o país necessariamente, então não vou falar pra depois o pessoal, ah, foi lá e tal. Mas um país latino-americano, o Dona Flor, ele é tido como um filme importantíssimo pro país. E o Zé Wilker conta que ele descobriu isso quando ele foi nesse tal país. Quando ele chegou lá, ele foi recebido de uma maneira, assim, surpreendente. Todo mundo, meu Deus, é o Vadinho, caraca. Tipo assim, mais ou menos o que a gente faz aqui com o Chaves, o Chapolin, sabe aquelas coisas assim? Uhum. A gente, caraca, meu Deus e tal. E aí ele perguntou pro pessoal lá do país o que que aconteceu. Porque o que que tinha de tão legal assim no Dona Flor que eles gostavam tanto? É porque esse filme, ele por muitos anos, foi um dos poucos filmes que nós tínhamos acesso. Então ele praticamente adentrou na cultura do país. E assim, as pessoas têm um carinho muito grande pelo Dona Flor, porque era uma das pouquíssimas diversões que eles tinham ali. Então eles eram muito gratos pelo Zé Wilker, pela Sônia Braga, todas as pessoas envolvidas, por terem proporcionado a eles poucas horas de satisfação, de alegria que eles tinham naquela vida tão sofrida, porque é um país onde tinha guerra civil, é uma confusão danada, eu não lembro o nome do país. A produção dele foi muito cara, dá pra ver isso no próprio filme, né? Você tem carro, olha só, cara, em 1976. É um clima noir baiano, olha que loucura. Se Se é que isso é possível, né, cara? Pois se é que isso é possível, né? Aí tem ali carro antigo, figurino. Ah, a produção é muito bem cuidada, cara. O filme ele é muito bem cuidado, assim, ele tem uma produção muito boa. É, mas aí acaba o dinheiro e botam o Zé Wick pelado. Não, não, mais ou menos. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, a produção acabou o dinheiro, então o que que chegou? O Bruno Barreto chegou pros dois, pra Sônia Braga e pro Zé Wick e falou, ó, passa o seguinte, o dinheiro acabou. E o salário dos caras tava atrasado. Aí ele virou pros dois e falou, ó, o negócio é o seguinte, a produção terminou o dinheiro, acabou o dinheiro, e a gente queria saber se vocês querem entrar com participação nos lucros do filme. Aí o que que acontece? Eles ganham menos ali imediatamente, mas dependendo de como o filme render nas bilheterias, eles ganham participação nos lucros. Aí o José Wilker conta que ele virou pra Sônia Braga e falou assim, Sônia, tu acha que esse filme vai fazer sucesso? A ela, nem por um caralho. Cara, eles pensaram o seguinte, o filme espírita, erótico e brasileiro, o cara, isso não vai fazer sucesso nunca. Aí o cara, não, a gente quer o nosso dinheiro, se lasca aí. Aí o cara foi lá, se matou, não sei como é que ele conseguiu arrumar o patrocínio, que ele não fala. Eles receberam o dinheiro dele e o Zé Wilker conta que até hoje ele bate a cabeça na parede por ter tomado essa decisão. Porque o Dona Flor arrecadou muito, e assim, eles perderam uma boa participação dos lucros do filme. Mesmo assim, cara, eu acho que eles não fizeram tão mal assim, não. Afinal de contas, o filme fez muito sucesso e tal, mas a Sônia Braga também conseguiu uma projeção internacional aí na carreira, foi fazer muita coisa fora. É, a Sônia Braga foi embora, né? Isso, é, não, tá morando fora. Foi logo depois desse filme, não foi? Acho que foi. Não, acho que foi o Gabriela. O Gabriela, ela já fez com o Marcello Mastroianni. Já era outro nível de carreira, sacou? Que é outro filme que eu não entendo. A Gabriela fica chamando o Turco de moço bonito. Cara, e o Marcello Mastroianni, ele é feio pra cacete. Cara, mas naquela currutela que ela vivia lá, o Marcello Marcello Mastroianni fazia um arraso, bicho. Você tá de sacanagem. E com o Tela Baiana, o miote vira lindo, né? Porra, cara, numa currutela dessa, cara, qualquer um vira rei, velho. Depois de Dona Flor, ela fez Espelho Mágico, não sei se foi série ou novela. Depois fez a Dance in Days, Chega Mais, foi um seriado de TV também. O filme Eu Te Amo, A Dama do Lotação. Oh, esse é bom, esse vai pro podcast, hein? Dama do Lotação é qualquer dia desse, hein? E o Gabriela Cravo e Canela. Aí depois do Gabriela Cravo e Canela que ela fez o Beijo da Mulher-Aranha. Aí ficou lá nos Estados Unidos. Então foi o Gabriela que mandou ela pra fora, tá certo. Mas de qualquer maneira, se não fosse o Dona Flor, eu acho que ela não tinha chegado nem no Dance in Days, entendeu? Quer ver uma coisa esquisita, Bruno? Diga lá. Miote. Vale. Você viu Dance in Days? Fala pra mim que você se amarrava, fala. Não, seja covarde, fala. Você se amarrava, fala. Não, Dance in Days eu vi só que na reprise. Olha aí, bicho, ele se amarrava em Dance in Days, cara. Ele falou uma vez comigo, a gente tava vendo televisão e apareceu um negócio do Dance in Days e ele, porra, me amarrava nessa novela? Não, eu vi na reprise, porque é de 78, pô. Não tinha como eu ver, não. É, como não, cara? Você já tinha o quê? 50 anos de 78. Ah, não fode, miote. Não fode. Atuação sublime de Sônia Braga, que tava uma teteia naquela época, né? Cara, eu vou te dizer que a Sônia Braga hoje é mais gostosa do que ela era em 1976. Que isso, bicho, é doido? Tenho certeza, cara. Sônia Braga, se você estiver escutando isso... Ah, tá. Você hoje tá mais linda. Cara, você é doido. Sônia Braga hoje em dia tá aquela avó. Que isso? Hoje ela tá com peitão, com bundão. Hoje ela tá maneira, cara. A Sônia Braga naquela época era mionzinha, cara. Ela era. Não, não tô dizendo que ela era ruim, não. Só tô dizendo que hoje é melhor. Das Donas Flores, pra mim, a mais bonita é a Júlia Gant. Não, cara, pelo amor de Deus. A Júlia Gant tava muito gostosa na série. Tá, na série tudo bem, eu tô dizendo. Mas hoje eu prefiro a Sônia Braga à Júlia Gant. Eu vou te mandar uma imagem da Sônia Braga hoje. Cara, pra uma senhora, pelo amor de Deus, presta atenção. Pra uma senhora? Pra uma senhora, ela tá linda, cara. Ela não tá, pô, uma Carol Castro, uma Luana Piovani. Ela é de 50, pô, ela tem 61 anos hoje. Pra quem nasceu em 1950, cara, pelo amor de Deus, olha aí. Bruno, você me dá medo. Ah, tudo bem. Essa foto aí é de agora, de 2011, meu irmão. De ontem. De ontem, exatamente. Abriu aí, viu aí? É... é bonito, é fino. Nossa senhora venerada. Pelo amor de Deus. O Bruno. Fala, meu dona, pô, não. Não, aí vem Zé Vilker como Valdomiro, Vadinho, Mauro Mendonça como Dr. Teodoro, Dinorá Brilhante como a Rosilda, Nelson Xavier, que seria, né, o atual Chico Xavier, o Mirandão. É verdade, ele faz o Chico Xavier, né? Tem o Rui Rezende, que é o Cazuza, o The Drunk. É o Cazuza Funil, que eu achei, ah, pô, a frase dele, que é a que eu falei no começo, é sensacional, né, bicho? Puta que pariu. E a Bete Faria que aparece, isso, a Bete Faria, Bete Faria. Bete Faria, pô. Bete Faria cantando seu inglês, mioteando, né? Que ela canta assim, I wish, I wish. Ela só fica assim. Maybe you are mean to be my loving baby. Somebody loves me, I wonder who. Maybe it's you. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Senhor. Que é, porra? Eu já falei pra tu não me incomodar no meu horário de lazer. Desculpe, ó capitância, mas é que eu preciso me relatar o que está ocorrendo lá no sétimo círculo, senhor. Tu não vai me falar que é aquele puto do Vadinho. Na verdade é, senhor. Ah, caraca! Se eu posso lhe contar, senhor, o que ele anda fazendo lá? Aquilo virou um inferno, senhor. Ô, meu filho, sem piadinhas, por favor, direto ao assunto. Desculpe. Mestre, então, como eu estava dizendo, ele transformou a vida de todo mundo lá numa loucura, senhor. Sodomizou o Saddam Hussein, se juntou com o Osama Bin Laden e tá planejando um ataque terrorista. O quê? Mas aquele puto não chegou aqui não tem dois dias. Mas o senhor não acredita. Veja só o que mais. Tá fazendo um filme sobre o inferno de Dante. Aquele jogo, sabe? Com o Uibon. O quê? Não é possível! Não! Isso não! Eu não tô aguentando mais. Eu vou chorar, eu já tenho que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Então vem cá. Papai te protege, Eu não tô aguentando mais, que filha da puta, não tá me querendo. Isso, chorar faz bem pra alma. Pode deixar comigo que agora eu vou botar pra quebrar. Eu avisei aquele animal. Segura aí que eu tô indo lá no sétimo agora mandar esse filha da puta pra outro lugar. Vai, chefe, é isso aí. Ó, uma coisa que eu notei revendo esse filme agora. Assistam ele dublado. Só pra não perder o hábito. Interessante é que as vozes ali não são de todos os atores. Não, tem muita gente dublada ali. Esses filmes brasileiros, eles eram dublados, né? Em uma certa... Dependendo da produção, dependendo do orçamento. Porque não tinha uma tecnologia muito boa pra captar som, pra captar áudio. Então acabou tendo-se que trabalhar dessa forma, né? O ator atuava e depois chegava uma voz completamente diferente, né? Isso é até hoje, tá? Se você acha que o boom é bom o suficiente pra captar a voz na hora que tá sendo gravada, tenha certeza de que todos os filmes que você assiste, não só nacionais como internacionais, são redublados pelo próprio ator, porque quando chega lá, você acha que o Shia LaBeouf, correndo no meio de 500 explosões daquele filho da puta daquele Michael Bay, o cara vai falar assim, socorro, alguém me ajude! E o Boom vai captar? Não vai captar. Então, tenha certeza de que é dublado. Não, isso aí eu sei. Eu sei que é dublado, mas o problema desse filme é que tem outras vozes que não são dos atores. Será? Eu acho que tem sim, ali eu tenho vozes que não são deles. Eu tô entendendo o que você tá falando. Porque a gente percebe muita voz de dublador famoso ali, não é? É. Mas eu reparei, vocês perceberam que tem a voz da Zelda, do Família Dinossauro? Era Zelda o nome dela? É, tem a voz dela, tem a voz mas dela. Mas não é Zelda não, cara, é Zilda. É Zilda, né, Zilda, né? Ela é dubladora famosa e tal, mas assim, ela tá naquele filme. Quando ela falou, eu escutei aquela voz, conheço essa voz, cara. Quando eu olhei, era ela. Ela mesma? Ah, então tudo bem. Era ela, mas ela era mais nova. A Duda Flor ali mesmo, cara, ela tem umas três amigas ali que são dubladoras, né? Ah, é, com certeza. O elenco fixo, grande, assim, é a Sônia Braga, Zé Vilca, Mário Mendonça, o Nelson Xavier, o Cazuza lá e Prio, né? E o anão. Ah, o anão. acho o Pelourinho um lugar muito estranho. Ele é bonito, isso é o seu teor cultural e tal, não sei o quê. Mas, cara, aquele Pelourinho da Dona Flor... Olha, não é sacanagem não, acho que deve ser a vizinhança com gente mais escrota que existe na face da Terra. Eu não sei se vocês concordam comigo. Cara, em 1940 só devia ter aquela galera ali mesmo, bicho. Devia ser tipo o subúrbio do subúrbio do subúrbio, cara. Enfim, vai ter algum ouvinte baiano aí que de repente vai trazer informação de que se era mesmo essa bagunça que é retratada no filme, ou se foi só pro filme mesmo. Talvez no livro, eu nunca li o Dona Flor e Seus Dois Maridos. O Jorge Amado retratou melhor no livro do que no filme. No filme realmente fica uma cara de Vila do Chaves, né? Assim, não, é fica uma cara de Pardieiro dos Infernos. De Pardieiro, tem a puta da esquina que, né, cada dia dorme com diferente. São aqueles personagens livros do Jorge Amado mesmo. Isso, o padre, as dona Fruxiquenta. O bêbado. Não sei se em 1943, sei lá, a turma que morava no Pelourinho era essa galera aí. Se eu fosse baiano, eu não ia ter coragem de virar e falar assim, não, era daquele jeito mesmo. Cara, era muito escroto. Como é que o filme começa? É aquela marcha de carnaval do Umbral, né? Eu nunca vi um grupo de gente tão esquisita, bicho. Que é daquela galera lá bebendo, talvadinho, o dia amanhecendo, pleno, deveria ser carnaval. Quarta-feira de cinza ali, tá com cara de quarta-feira de cinza. O Pelourinho vazio, ele, o anão e os outros dos infelizes. E eu acho legal dessa cena, é a maneira que os caras agem quando o cara vira e fala assim, olha a mulata! Aí o cara que tá com o violão, ele vira e faz assim... Ai, ai. Caralho, que inferno. Que desgraçado, né, bicho? Que desgraçado. Pois é, agora, o que eu acho impressionante é a atuação do Zé Wilker. Já nessa cena, ele já começa a roubar o filme pra ele. Porque ele faz uma dancinha na hora que chega a mulata. O bicho fica botando o pelvis pra frente e pra trás, assim, levantando a saia, que ele tá vestido de baiana. Não, cara, totalmente o tiozão bêbado. Tiozão bêbado, cara, fantástico. Você percebeu o que tava debaixo da saia, né? Sim, tinha uma piroca de mentira, tinha um... E é legal que ele pegava aquela piroca e ele ficava dando na cara do anão, você percebeu? Ele pegava a saia, levantava e a piroca dava tipo assim no queixo do anão, pá, pá, e o anão tipo meio inconformado, o anão, pô, para aí, velho. Não foi combinado isso aí, não. Não foi combinado isso aí, não. O Zé Wilker, cara. Pô, filha da puta, né, cara? Ele tá ensandecido nesse filme. Não, ele tá solto, cara. E aí, pô, logo no começo, o Vadinho, de repente, morre. Cai no chão. Vem a Dona Flor correndo lá da casa dela, desesperada. Bota ele no colo. E aí começa uma das músicas mais belas do cancioneiro popular brasileiro, que é do Chico Buarque... O Que Será. Eternizado pela Simone, né? A única música da Simone que dá pra aguentar na vida, né? Que isso, cara? Parece não. Pelo amor de Deus, cara. Simone, puta que pariu. É pra dar um tiro na cabeça, cara. Pô, o disco de Natal você não gosta, não? Não, porra. É pra se matar, né, velho? Gosta pra... Aquele porra. Disco de Natal da Simone é equivalente ao especial de Natal do Roberto Carlos. Isso, é trilha sonora da sua morte. Aí você bota, se mata, liga o gás... E aí você se mata ouvindo aquela merda. O Chico Buarque, todo mundo sabe, é um brilhante compositor, né, letrista formidável. E ele dá o tom do filme com essa música que abre, permeia o filme inteiro. E é linda, a melodia fantástica. E na voz da Simone ficou muito bem ali, acho que casa muito bem. Bota pra tocar um pouco aí, Miotti, essa música linda. Toca, simplesmente toca, toca, toca. Que não se cansa de desafiar. O que não tem descanso nem nunca terá. O que não tem cansaço nem nunca terá. O que não tem limite. O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem dez mandamentos... Essa cena mesmo aí, Bruno, que você não tá falando, eu acho que a gente tem que dar uma analisada um pouco maior nela. Essa cena, ela é uma aula pra como exagerar uma atuação. Overreacted lesson. Primeiro, Vadinho, que tá maravilhoso com aquele cabelinho de belo dele. Isso! A água oxigenada ali comeu pesado. Comeu solta. Nossa senhora, né? Tá terrível aquele cabelo dele. Aí ele capota, que ele cai também de um jeito formidável, né? É. Ali já devia ser final. Porque geralmente eles gravam o final. Eu já ouvi falar, diretor falando isso. Que eles gravam o início do filme no final, porque os atores já estão mais inteirados e tal, que não sei o quê. Cara, aquilo ali devia ser a última cena. Porque ele tava. Ele tava pouco se fudendo. É que nem aquela lá do Jovem Frankenstein. Ele vira e faz assim. E cai. Ele tipo dá umas arqueadas com o braço assim e capota. Ele morte súbita, né? Morte. Infarto do miocárdio. Acabou. Não tem mais nada, não tem como salvar. Cara, aí começa o show de atuações. Primeiro vem o Nelson Xavier, bêbado que nem uma porta, vira e fala assim. Vadio! Vadio, meu irmão! Aí começa a passar o porre dele, né? Vadio, meu irmão! Vadio! Cara, aí vem a Sônia Braga. Passaram pimenta no cu dela. Cara, porque ela dá uma. Bicho, ela dá um sprint. Dá. Cara, e o bom não é o sprint dela. Porque primeiro que ela dá sprint em rua de paralelepípedo. Pra mim, isso tem que ter coragem. E quando ela chega na galera que tá o tumulto em volta do Vadinho, ela faz o strike, cara. Cara, ela vai com os dois cotovelos. Isso. Que ela bota os dois cotovelos e fala: Vadinho! Cara, aí vai com os dois cotovelos. Cara, mas é sério, o som que o figurante faz na hora que ela dá uma cotovelada nele, ele faz assim, ai. Dá pra escutar, vocês escutaram? Vocês conseguiram perceber? Eu não percebi. Não. Cara, bota depois, é baixinho, mas aumenta o som que dá pra ouvir, ele faz assim, ela, Vadinha! Ai. Cara, é sério, não, e ela dá um gritão, Vadinho, aí ela pega ele, aí ela fica com uma cara de plácida, sabe, ela morreu, não posso fazer mais nada. Não, mas é porque a Dona Flor, cara, quando ela chega e pega ele e bota no colo, ela só já tá chorando, cara, ela já sabe que já foi pro caralho, entendeu? O cara, ela já gastou mana dela ali atrás, ela já deu o especial ali atrás, na hora ela não tem mais nada. Isso. Então ela tipo assim, morreu, não posso fazer mais nada. Aí o filme começa pra valer com o enterro do Vadinho. E aí, cara, eu acho fantástico que no enterro do Vadinho, cara, do lado de fora, carnaval, e dentro o enterro. E dentro, quem tava na rua de fantasia tá dentro da casa, de fantasia. É. Né? O Cazuza Funil tá lá com um chapéu de porco. O Vadinho tá lá deitado no caixão. E a Dona Flor recebendo as condolências, não sei o quê. Daqui a pouco ela olha pro lado. Tem uma outra se debulhando de lágrima, cara, chorando. Cara, é muito bom aquilo ali, né, bicho? Que é a amante do Vadinho, né, cara? Era a puta, sei lá o que que ela era. Que tava lá se debulhando de lágrima porque o Vadinho também morreu e deixou ela sozinha. É o carnaval eterno aquilo ali também, né? Ah, cara, mas a Bahia é um carnaval eterno, bicho. Não acaba, velho. É o filme todo tá em carnaval. É tipo assim, um filme todo é em 4 dias. Agora ela casa, ele morre, ele volta, é tudo pra isso. Festa de carnaval? É. Caralho. Festa de carnaval. Mas, cara, a Bahia é aquilo ali, velho. É só carnaval o tempo todo, velho. Tem umas falas memoráveis ali, né? Eu anotei uma delas. Tinha que estar aí a ficha 17. Tinha muita empatia por ele. Cara, olha só, velho. O cara me vira e fala que o defunto tinha que ser enterrado com a ficha número 17. Do cassino onde o cara jogava, porque ele só jogava no número 17, né? Isso, 17 vermelho. 17 vermelho. Tinha que estar aí, porque... Aí os outros ficam assim, realmente. É, não, é verdade, não sei o quê. E é legal, assim, uma coisa que eu percebo, que eu já tinha percebido, né, mas todo mundo fala, comenta também, mas esse filme fica muito explícito. O defunto. Morreu, o cara vira santo. Ah, é verdade. O cara vira fazer, esse aí era muito trabalhador. Ah, filha, não vou fazer nada, velho. O cara saia 10 horas da manhã, voltava só meia-noite. A única que tá reclamando dele era a sogra, né, bicho? Aquilo não é uma sogra, velho. Aquela com encosto, aquela porra, velho. Cara, que desgraçada. Que velha maldita, né, bicho? Nossa senhora. Mas vá falar mal dos outros daquele jeito. Mas também não tinha muito o que falar bem do Vadinho também, não, né? Porque o Vadinho transformou a vida da Floripso do inferno também, né? Ah, cara, o bicho não era flor que se cheirasse, não, né, cara? Personagens maravilhosos. Tem o Cazuza bêbado aí que o Bruno falou. Tem aquele desgraçado, aquele moleque com aquele corte de cabelo do Cascão. Do Cascão, né? Eu não Ronaldinho sei que... na Copa. Nossa, velho, eu não sei o que tentaram fazer ali com aquele menino. Vem cá, o menino gostava muito dele. Fica o nome dele. Pois é, ninguém sabe o que é aquilo, ninguém fica, ninguém vai, ninguém sabe de nada. Ai, cara, as duas... A parte muito boa... As duas gêmeas do Iluminado, cara. Vocês perceberam? Elas estão do lado do caixão. Elas estão assim, sério, olhando sério, estático pra câmera. E são duas crianças idênticas, cara. É as gêmeas do Iluminado. É a coisa mais aterrorizante. Olha, sacanagem não. Eu juro por Deus. Se eu entrasse num velório e tinha visto uma coisa dessa, eu ia virar e falar assim. Falou pra vocês, estão indo embora. Quem foi? Não, não. Já deu, pra mim, lavo as minhas mãos. Não, não, não, não, não, gêmeas não. Gêmeas e fuléu, velório não rola. Gêmeas de vestidinho, lacinho na cabeça num funeral, Deus me livre. Não rola, cara, não rola. Não rola, não rola mesmo. Só espero que aquele velhinho seja o avô delas, né? Rapaz, sei lá, no meio daquele pandemônio ali. Sei lá, aquilo ali ficou meio esquisito, né? Caralho, Miotti, nem não dá ideia, velho. Não, ficou esquisito. Não dá ideia, mesmo. Pelo amor de Deus, cara. Nem brinca, bicho. Mas é, né? Jorge Amado. Bahia, 1940, não duvido não. Jorge Amado, vamos lá. Jorge Amado, Capitão de Areia. Isso, Tieta e por aí vai. Qualquer coisa, não vem encher o saco da gente não. Aquilo ali é coisa do Jorge Amado, tá? Então vai lá. Reclama com ele, tá morto no céu. Tomara, tomara. Não, aí o filme tem a divisão, que começa a mostrar o flashback da vida dela com o Vadinho. Isso, exatamente. Que a primeira cena dos dois juntos é logo no dia do casamento, que ele, filha da puta, o cara tem que ser muito canalha. Pra no dia que casar com a mulher, não levar a mulher nem pra uma lua de mel num hotel. Não, o cara leva ela pra dentro de casa, come ela e depois vai pra gandaia, cara. No dia da noite de núpcias. Vou começar a construir minha teoria da Dona Flor. Começar aí. Vamos lá, então. Primeiro ele tira aquela calcinha que tá apertada pra cacete, né? Antes disso, o Zé Wilker, cara, ele dá um beijo na Sônia Braga, mas não é um beijo. A Sônia Braga devia tá morrendo engasgada ali. Aí o cara virou e falou assim: meu Deus, vai morrer. O cara, não, peraí, cara, porque ele dá um... Velho, é uma coisa assim. É um chupão nível desentupidor de pia. E ela tá ficando sem ar, né? Tá, ela tá ficando roxa já, cara. Ela tá ali, igual o lutador de vale tudo. Ela tá tanto, só dando três tapinhas nele assim. Beleza, beleza, beleza, já deu, já deu, já deu. Cara, ela tá assim, alucinada. Beleza, começa daí. Aí ele vai... abaixa, vai tirar aquela calcinha que tá três números abaixo do dela, que não sai nem pra um pedel, aquela porra. Aí ela fica fazendo uma cara do super-homem. Ela faz uma carinha assim. Aí ele vira e fala o quê? Ah, Flor, pra cima de mim. Até parece que é a nossa primeira vez. Bicho, ele já tá comendo essa mulher já tem tempo, bicho. Já tá em tempo. Aí ela vai e ela... sou virgem. Sou virgem porque é noite de núpcias. Uhum. É noite de núpcias. Não posso, virgem. Aí ela bota a mão nos peitinhos, aí ele vai e dá-lhe um empurrão na cama, ela cai, ele olha assim e fala assim, ah, minha flor. Ah, minha peladinha. Cara, a mulher dorme com um sorriso no rosto. Ele disse que quer ver a peladinha dela. Olha só, é repelado, já viu que ali não tinha nem bigode do Rita, né? Isso, pois é. Agora, você pensou, eu acho que pra acrescentar na sua teoria aí, o ano em que se passa isso... 1940 e pouco. Nessa época, cara, era... Cláudio Hanna. Era Cláudio Hanna ali embaixo, entendeu? E a Flor era avançada, entendeu? Então ela já raspava a perereca, entendeu? Ela já sabia o que era bom na vida. Olha aí, tá vendo? Acrescentando a sua teoria aí. Eu sempre tenho razão, cara. Não, você é demais, cara. Eu sou foda. Diguidim, diguidim, sou foda. Aí continua, né? Aí ele vai dar-lhe uma bela vadiada, né? Que eu acho engraçado que eles trouxeram isso pra série também, né? Ele vira e fala assim, ô, Flor, vamos vadiar. Vamos vadiar. Porque aí ele vira e fala assim, Deus mandou, Deus virou pros homens e falou, vai, meu filho, vai fazer neném. Vai ser feliz, vai fazer neném. Vai ser feliz, vai fazer neném. Aí ela, não, Vadinho, para ele. Que para o quê? Aí ele vai e empurra. Aí, bicho. Toma-lhe rola. Toma-lhe rola. Toma-lhe rola, toma-lhe. Aí ele sai. Cara, quando a câmera filma a cara dela, né? Ele vai pra putaria. Quando a câmera filma pra cara dela, ela tá rindo, bicho. Tu sabe mulher que dá e dorme rindo? Meu amigo, é das que dão. Thank you. O que será que me dá? Que agora eu tô eu chegando no céu e eu vou escancarar essa porta. E oh, mas não tem ninguém pra me receber aqui? Senhor Valdomiro? Sim. O que o senhor está fazendo aqui? Eu tava lá embaixo, né, fazendo o que me disseram pra fazer. Ninguém me aguentou. Ninguém me avisou nada que o senhor via pra cá? O capitão lá embaixo disse que ia lhe passar um fax, não passou não? Não, não recebi nada. Pois é, mas ele falou pra o senhor me arranjar um cantinho aí em cima. Não, aqui você não entra. Eu lhe ensino a jogar baralho, eu lhe ensino... Não, não vem com essas coisas não. Aqui você não entra. O senhor já jogou truco? Já jogou truco? Não, não quero essas coisas de pecado, não. Não, não é pecado, não. É só um jogo. Pra mim é tudo pecado. Vou ter que te levar pra outro lugar. Aqui você não entra. Se o senhor não me mandar de volta pro inferno e eu não posso ficar aqui, só não me mande pra puta que pariu. Já sei, senhor. Olha ali embaixo. Tá vendo ali a Florípides? E você brincou tanto com ela? É flor, né? Ela tá ali com o padre na igreja. Mas o que ela tá fazendo? Você não tá vendo o que ela tá fazendo? Ela está chamando por você. Ah, agora eu acho que eu tô entendendo. O senhor vai me mandar de volta, é? Eu vou te mandar de volta. Vou dar mais uma chance pra você. Opa, beleza. Vou ressuscitar. Não, você vai com fantasma. Só ela vai poder te ver. Ah, é? Se não der certo, vou dar um jeito de te botar no inferno de novo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Agora, só uma pergunta. Fantasma tem que ir com aquelas roupas de lençol assim? Não, você vai totalmente nu. Ah, agora eu gostei. Então, vou mandar. Vou mandar. Cadê a carruagem? Vai me levar. Carruagem nada. Olha o que você vai ter. E aí, Pedrão? O que você está fazendo aqui? Pô, bicho, foi mal, cara. Eu tô aqui só pra te pedir perdão. Porque eu mandei aquele vagabundo pra cá. Onde é que tá aquele corno? Mandei de volta pra terra como um fantasma. Sério? Castigo pra ele, ainda mais nu. Pô, mas nu? Tu não falou pra ele que ele podia ir vestido, não? Não, ele tinha que ir nu como castigo. Mas ele parece que gostou. Não, esse cara aqui não, de jeito nenhum. Imagina, se ele fez o que fez no inferno, que eu já li seu e-mail agora, imagina aqui. Pô, bicho, é aquela coisa, né? Vai que tu dava um conserto no cara. Lá, meu irmão. Não, essas anjinhas tudo virgem aqui. O que, que ele ia fazer? Imagina. Pô, como é que é? Essas anjinhas virgens aqui. Ó, fica quieto. Pô, peraí. Não, vou. Desce. Tanto tempo que eu não vim aqui. Não, peraí. Tanto tempo que eu não vim aqui. Não, não, não. Aqui não. Aqui você não entra. Aí, ó. Fui, hein. Ô, Pedrão. Olha ali atrás. Não, não me engana, não. Aqui você não entra. Oi, foi, hein? Virgens. Adoro virgens. O cara chega no puteiro. Primeiro que o cara que chega no puteiro, o puteiro para, o cara já tem que ser muito. É verdade. O anão, ele tá com os pés dentro dos pés da puta, vocês perceberam? Aham. Uhum. E o anão tá assim. O Bruno Barreto virou e falou assim: anão, vem cá, o escroto. Aí, pois não. Ó, o negócio é o seguinte: tu tá vendo essa Kenga aqui? Tá vendo essa mulher aqui? Ela é a Kenga do negócio, tá vendo? Tô vendo. Então você tá apaixonado por ela. Então você vai fazer uma coisa bem cafajeste. Aí o anão, beleza. Aí o anão pensou. Qual a melhor forma de ser cafajeste? Enfiar o pé dentro da blusa do apuro. Ele bota o pezão dentro da blusa da puta e ele fica assim. Cara, assim, até o vadinho entrar, sacou? Aí, beleza, o cara invadiu o puteiro. Na hora que ele invadiu o puteiro, cara, o cara que tá pegando a puta para. A puta que tá dando pro cara para. Para todo mundo, não, velho. Não, para todo mundo, cara. Chegou o rei, velho. O cara que chega no puteiro, a cafetisa vira e fala assim, parou! Vadinho chegou, meu irmão, o cara é bom. Tu vê aqui, ali, tu vê que o cara é bom. Ali ele virou meu herói. Super-homem de cor é rola. Aquele ali pra mim é meu herói. Quem é o mestre? Vadinho. Aí vem a segunda parte de que eu acho ele o meu herói. Ele recebe um presente de casamento das putas. Cara, isso pra mim eu achei fantástico. E é uma coisa tão terna. Que tão assim, natural, né? Tão natural. Que elas viram e falam assim... É uma concha de casamento. Olha que beleza, cara. Ele vai no puteiro, aí as putas param de dar e vira e fala assim, tá aqui seu presente de casamento. e dá uma concha colorida, coisa mais linda, toda bordada. Isso. Cara, é muito bom aquilo ali, velho. Eu queria chegar no puteiro fechando o puteiro. Eu ia me sentir tão realizado, sabe? Não, e ele chega de rei, né, cara? De tipo marajá, assim. Não tem um tostão no bolso e é o cara, né? E assim, o Vadinho, ele é construído como o bon vivant, né? Pelo Jorge Amado, né? É um mega boêmio. Ele é a representação, a personificação da boemia. Da boemia, o terno, o chapéu, aquele negócio da jogatina. Isso. Né? E ele é sempre muito querido por todo mundo. Ele prega uns golpes muito bons. Ele vai pedir dinheiro pro padre pra jogar. E o padre cai na lábia dele. É demais, é demais. Uma cena pra mim que personifica o Vadinho, que explica o Vadinho inteiramente, é a cena em que a Dona Flor tá dando aula de culinária na casa dela. E aí o Vadinho acorda, deve ser, sei lá, umas 3 horas da tarde. Por aí. Vai de cueca, samba canção branca, no meio da sala, com o cabelo mais desgrenhado do mundo. Passa ali na fruteira da sala, pega uma maçã, encontra com a Flor dando aula pra umas 20 dondoca, encoxa uma mulher que tá do lado da Dona Flor. Mas é um imbecil a Dona Flor também, né? Não, é uma pamonha, né, coitada? E encoxa essa e fica fazendo movimento, né, de vai e vem com a pelvis, enquanto que bota a mão na bunda da segunda ali do lado, de uma outra vagabunda também. Não, e a mulher da frente, ela tá gozando, né? Porque ela... Isso? Como? Eu não sei, né? Não, porra, não é? Mas também, né, bicho? Aquelas mulheres ali tudo recalcadas que só o capeta. Que é a mulher que tá chorando lá no velório. Olha o miote aí, viu? O miote é perceptivo, rapaz. Serve pra algo. Isso e pra editar. Não, mas ela mesmo, né? Cara, e é legal que ele fica, tipo assim, dando uma pincelada. Ele dá uma pincelada ali, né? Dá. Ele fica dando uma pincelada na bunda da mulher. E a mulher vai dando umas gozadas. E a outra do lado ali, com a mão na bunda. Mas a mãe não fala nada, elas se amarram. Ela só olha assim e não fala nada. Elas... De novo. Uhum, nossa. É, que interessante essa aula. Cara, sabe uma coisa que me irrita nesse filme? Agora falando sério. Quando a Dona Flor, quando a Sônia Braga começa a falar os pratos que o Vadinho gosta. Por quê, cara? Porque ela vai me dando uma fome. Eu tava assistindo esse filme na sala, agora, um pouco antes de gravar o cast. Tô comendo. Quer dizer, minha fome tá sendo saciada. Cara, na hora que ela começa, cerimônio, molhar com água de limão. Cara, foi me dando uma fome de novo. Eu comendo, eu fico com fome, velho. Cara, e depois eles dão um close, né? Eles dão uma macro naquela panela e eles tiram, quando ela tira a tampa daquela panela, meu amigo. Uma cena muito bem filmada e bem dirigida de um programa da Ana Maria Braga, cara. Dona Flor, ela seria o estereótipo, pelo menos o Jorge Amado assim criou, analisando a história e tal, que eu já conheço. Quem não conhece o Dona Flor, né? Quem é brasileiro não conhece a história de Dona Flor. É, analisando a história, ela é pra ser aquele arquétipo da mulher perfeita, porque ela é, na cama, ela é uma vagabunda de primeira. Dá o c... De quatro, beleza. Entendeu? Ela é muito vagabundona. Ela é muito rapariga. Isso, faz de tudo, né? Barba, cabelo e bigode. Isso, é. Aí, e fora da cama é o quê? Aquela coisa, né? Vamos Dona de aqui, casa, né? Que faz... Faz uma muqueca de cirimó ali inacreditável. Porra, entendeu? Cara. Ainda sustenta ele. Isso. Ainda sustenta ele. Ó, é muqueca de cirimó ali na cama e na mesa. Olha. Se é que você me entende. Só que na cama é crua. Isso. O Vadinho dá na cara dela, né? Que é aquela coisa do personagem, o boêmio, ele é um pouco romantizado, na verdade. Ele é um cara de gente boa e tal. Mas assim, o boêmio é meio sem vergonha, ele é meio safado, ele trabalha, né? Ele vive na esbórnia. Não, ele joga demais, ele perde todo o dinheiro, ele não tem limite, né? O cara, porra, aposta, ele tá... O bicho tá jogando baralho em cima dos caixão da funerária e aí chega alguém pra enterrar, sei lá, um parente, alguma coisa, e ele aposta com os amigos que o dono da funerária vai voltar e vai falar que era um defunto de mulher ou de homem, sei lá. De homem. Ele aposta que é de homem, os caras apostam que é de mulher. Cara, um bicho desse é um descontrolado, cara. Vai pro AA, né? Um bicho desse, cara. Puta que pariu, meu irmão. Vai se tratar, velho. Ele é aqueles amigos dele ali, né? Ah, é? Mas, porra, diga-me com quem anda, eu te direi quem és, né? Olha aí. Aí ele, o cara sai, aí vira o Vadim e fala assim... Aposto que é um defunto homem. É o cara, que nada, é mulher, é um homem. Quer provar que é abusado? 200 conto de réis. Isso. Não, que isso, que... Tá, quer apostar? Deixa eu covarde, rapaz, aposta... Mas mulher, beleza, mulher. Aí chega o cara. Quem era o defunto? O dono. Todo meio puto, né? Porque teve que interromper a jogatina. Isso. Aí o dono chega e fala assim: o nome era Darcy Alves. Aí o Vadinho foi e ganhou. Cara, não, pera aí, Darcy pode ser nome de homem, pode ser nome de mulher. Aí ele vira pro dono e fala assim: e era homem ou era mulher? Aí o cara, sei lá, porra, se era homem ou era mulher? Aí. Qual era o tamanho do caixão? Qual era o tamanho do caixão, meu cara? 1,90m. Aí o Zé viu que ele falou assim: Darcy, 1,90m e mulher? Mas nem no circo, bicho. Vai se lascar. É muito bom esse diálogo, cara. É muito bom. Cara, aí, por exemplo, o dia que ele embolacha a Dona Flor inteira, ele bateu de verdade na Sônia Braga ali, não bateu, não? O Vadinho, ele dá um tapa no dorso da Dona Flor. Ele embolacha ela inteira, velho. Cara, ele passa por cima dela como um trator, cara. Aquele bicho do Trinity aprendeu a bater com o Vadinho. Isso, o Bud Spencer. O Bud Spencer aprendeu a bater com o Vadinho. Que ele pega com a mão, mas ele dá no ombro. Cara, a mulher capota. E o bicho rouba o dinheiro dela e vai jogar. E aí, cara, quando ele volta, é completamente bêbado e vai fazer uma serenata pra Dona Flor. Ah, é ótima aquela cena. Cara, aquela cena que ele vai fazer a serenata. Aqueles mariachi pós-apocalíptico ali também, né? La distância, la flor. Não, e depois o cara é tão escroto. Aí a flor, né, já começa a ficar molhada. Porque ela é tão vagabunda que ela apanha. O cara come o c*** dela, rouba o dinheiro dela, come as alunas dela. Aí ele vem e fala assim, Dona Flor... Esquindou. Ai, te perdoa. Cara, é muito ordinária, Dona Flor, velho. Ele é muito ordinária. Ele é vagabundo. Não, eu tô provando minha teoria, tá vendo? Tô provando. Aí ele vai e para debaixo da janela dela. Aí ele vira e fala assim, no vocal, meu... Cara, tu vai fazer uma serenata pra tua mulher. Tu vira e fala assim, Flor, só um momento que eu vou apresentar a banda. No vocal, o Cazuza... No violão, meu querido. Não, ainda é legal que ele apresenta e todo mundo abaixa, assim, agradecendo, entendeu? Esse cara é bêbado, velho. É muito escroto. Aí pega muito o colar da puta, dá pra Dona Flor. Ele compra o colar. Não, é demais. Aí ele morre, né? Morre. Isso, não. E aí termina o flashback. Antes dele morrer, por favor, só um adendo. É o segundo melhor diagnóstico de filme que eu já vi na minha vida. O primeiro é um filme que a gente falou que a gente vai soltar ainda, que o Miotti tá dando um jeito de transformar aquele podcast horrível. Cara, é o melhor segundo diagnóstico que eu já vi na minha vida. O primeiro é esse daí. Como é que ela está? Aí o outro médico responde. Ela perdeu um braço, o rim parou, o coração perfurou, o pulmão murchou, o baço deixou de existir, o ânus caiu, a perna esquerda ficou troncha, o quadril amassou... os olhos furou, o nariz quebrou, perdeu todos os dentes da boca e o cabelo dela caiu. Aí o cara vira e fala assim, e agora? E agora? Como é que a gente faz? Aí o médico vira pro outro e fala assim, diga pro marido dela que ela está bem. Esse é o melhor diálogo de médico que eu vi na minha vida. Aí vem o segundo melhor diálogo, que é esse aqui agora. Chega o Dr. Teodoro e pergunta lá, vem cá, qual foi a causa das mortes? Aí a velha vira e faz assim, meu filho, ele não morreu de uma coisa só, ele morreu de várias coisas. Olha o diagnóstico da velha desgraçada. Fígado imprestável, rim estrumpado, coração em pandarel e o pulmão... Cara, é o melhor diagnóstico que eu já vi na minha vida. E eu falo demais, eu falo uma coisa. Eu quero saber o que é coração em pandarel. Perguntar pro Jorge Amado, né, cara? Infelizmente, Vadinho foi pro céu, foi pro inferno, foi pra sei lá pra onde. Enfim, descubra nesse programa. A gente vê a parte da vida de viúva da Dona Flor, né? É ir pra igreja, é ficar fazendo muqueca de sirimole sem ter ninguém pra comer. Ninguém come a muqueca de sirimole dela. Ninguém quer comer ela e tal. Ela fica lá, deita e fica lembrando o vadinho e tal. Quando passa o período dela de luto, convida as amigas pra lanchar, pra tomar um chá, sei lá. Se apresenta novamente ao mundo social das dondocas da sociedade do Pelourinho. Sociedade do Baixo Pelourinho. Isso. E aí fala, tô na praça, tô na hora, é agora. Estou à caça. Voltei. De um novo marido, voltei para ficar. E aí, cara, ela recebe uma cartinha de amor. Olha só que lindo. O doutor Teodoro também é um bicho caprichado, né, cara? É um tarado sexual, né, velho? Que tem uma cara de tarado sexual. Mas ele é broxa, velho. Ele não, sabe, bicho não consegue nada, sacou? Tem cara daqueles bichos era calcinha. Isso, tem mesmo, verdade. O Mauro Mendonça também tá muito bem nesse papel. Tá uma cara de depravado sexual. É, pois é, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, todo muito sisudo, todo muito polido, né? Sim, claro, claro, por que não? Assim, um esquema de farmacêutico, uma cara de farmacêutico, mas eu nunca vi um farmacêutico com tanta cara de farmacêutico, velho. Você olha pra aquele cara e você fala, farmacêutico. É verdade. E aí ele conquista a Dona Flor, as outras falam, não, vai, ele é broxa, vai com ele. Ele não vai dar na tua cara, ele é um cara maneiro, não sei o quê. Aí ele com 150 na cara, a Dona Flor com mais 30. A Dona Flor devia ter uns 25 ali na galera. Isso, e ele uns 150, né, porque ele já tava velho naquela época. Nossa, o saco já tava no joelho. Foi pedir a mão dela em casamento, aquele negócio e tal, tererel. Leva ela pra lua de mel num pardieiro também. Aí devia ser Ilhéus mesmo. Pois é, ali deve ser Ilhéus, né? Um hotelzinho vagabundo de beira de estrada que ele leva ela. E ela acha o máximo, porque o vadinho só levava ela pro quarto da casa dela. É. O coitado do farmacêutico levar ela pra um hotel de beira de estrada era levar ela pro cassino em Las Vegas, mesma coisa. E aí vem aquela cena nojenta, né? Porque tu tem, tipo assim, um velho de 150 anos torando a mulher. E é aquela coisa escrota que ele fica assim, ele sobe em cima dela e ele fica assim... Cara, é muito escroto aquilo ali, velho. Não, de pijama, cara. De pijama, velho. De pijama, velho. Como é que tu comeu alguém de pijama, Miote? Tu já comeu alguém de pijama? Não. Porra. Cara, sério, será que tem um furinho ali na... Como é que faz aquele ali? É que nem o do Excalibur, né? Pô, com armadura, né, cara? Com armadura. Olha aí, Teodoro fazendo escola. Olha, tá vendo, cara? Excalibur, foi assim, o cara comeu a mulher de armadura. Isso, pois é. E ele só come a flor de pijama, né? Não, só ele e dá um beijo na testa, cara. Olha aí, cara. E ela faz um esforço pra gostar, não é? É, ela se esforça. Porque a flor tá acostumada com o quê? Aí, completando a minha teoria. Ela tá acostumada com o quê? Porra, é dedo na b***, tá pra cara, cuspida na boca, biscada do mamilo, sacou? Pesada nos rins. Ela gosta do hardcore, meu. Ela gosta tipo aquele filme do Batman. O negócio dela é fish f***. É. Caralho, fish f***. É true song, entendeu? O negócio dela é bizarro. É, o negócio da flor swing, meu amigo. Sacou? É dedo, pé, vela. Pô, é tudo, cara. Consolo, aqueles long dong, né, na b***. Ela gosta do bizarro, né? Botar a lata no c***. Nossa, é tipo o filme do Batman, que ele vai comer as mulher e pega a mulher, enfia a cabeça da mulher da privada e dá descarga. Dona Flor é daquele esquema ali, meu amigo. O negócio dela na cama. Okay. Filho da puta. É sério, mano. Eu não sei se é sério. Dona Flor. Isso nem existe, é sério. Caralho, fish f***. Golden Shower, Squirt, Squirt e... É, Two Girls One Cup nasceu aonde? Lá? Fechokami, o que mais? Tudo, cara, é tipo Enguia, sacou aquelas bizarras japonesas lá? Isso, tapa na cara. Ela era muito rapariga, vocês não têm noção. Ela era muito raparigona. É porque o Barreto, ele foi leve. Ele deu uma amenizada, né? Porque não dava pra mostrar tudo isso, 76. Não dava, porque o filme, 76, foi a época da ditadura, porra. Isso. No máximo, meu amigo, o que dava pra botar de polêmica ali eram os mamilos mesmo. Isso. Acabou, não dá, tanto que não aparece nem o chumaço. Não, não, não. A Cláudia Hanna tá bem escondida nessa época. A Cláudia Hanna nem... Mas apesar que, aparece um meio... O Zé Wilker ali, né? É verdade, cara. Tem uma hora que ele dá uma escapulida, né? Tem uma hora que ele vai dar um tipo uns pliê do lado assim, aí dá um. Opa, o cozinho dele, o ovinho dele aqui do lado. A Dona Flor era agressiva, cara. Ela era um negócio assim, hardcore, bicho. Aí chega lá o velho e vai comer ela de pijama, velho. Papai e mamãe de pijama. Papai e mamãe de pijama e fazendo. Fazendo som de quem tá fazendo força pra cagar. Ah, meu bicho, olha a mulher, meu amigo. Ela tá, ai, tô gozando. Gozei, tá bom, oba, uhul. E ela faz um esforço pra tá feliz. Mas ela já fica com aquele negócio de tá com saudade do fist f*** do não sei o quê. Ela vira pro padre e fala o quê pro padre? Padre, eu não sei, eu sou tipo uma devassa, tipo uma putona. Padre. Tipo a... Eu gosto de dar o c... Normal dar o c... Dá prazer e tal. E o padre, não, minha filha, normal, tranquilo, pode dar, à vontade. Melhor na hora dessa parte aí do padre, quando ela tá indo embora, o padre dá uma olhada na bunda dela. Mas quem não olharia, bicho? Depois ele se confessa lá. A única mulher que dá pra comer naquela porra daquela Bahia é a Sônia Braga, velho. Isso, velho. Meu irmão... É o país, velho, é o país pós-apocalíptico, cara. Acabou, não tem mais. É Sônia Braga e. Sônia Braga é referente de tesão, miote. Não tem como. Aí ela chega pro padre e fala: padre, aí o padre, que é, minha filha? Ela, seguinte. Porra, padre, eu tô com saudade. Porra, entendeu? Padre, ela fala: porra, padre. Porra, padre. Aí o padre, o que foi? Eu falei: não, padre, é porque eu tô casado. Você sabe que eu tô casado com aquele zero à esquerda, né? Aí o padre, ah, não, tô ligado. Pois é, meia hora p*** naquela merda pra ficar duro. Entendeu? Eu tô querendo alguma coisa mais pesada. O que foi? Não, é porque eu tô com saudade. Cara, aí ela começa a se confessar com o padre. Tipo assim, de uma maneira muito bizarra. Porque o padre, né? O padre tá ali pra toda a obra, né? Aí ele vira pro padre, ela vira pro padre e fala assim: padre, eu tô com saudade do Vadinho. Ele, por quê? Pô, padre, porque, né? O senhor entende, eu fiz entendeu? É. Bizarre. Vela, bizarre. Zoofilia, essas coisas. É comigo, o senhor sabe como é que é lá em casa. Aí ele vira e fala: não, minha filha. Eu nem lembro o que o padre fala. O padre fica tão embasbacado que ele não faz nem fala, né? Ah, vai com Deus, minha filha. Não, vai tomar no teu c... Eu não tô tentando. Aí ela sai andando e vai embora. É muito ordinária essa Dona Flor, velho. Não sei se... Não, mas é aí que eu acho interessante o filme. A história, né? Porque Dona Flor e seus dois maridos. Mostra uma parte... A primeira parte do filme é com o Vadinho. E a segunda com o Teodoro. E a gente acha que é isso. Ah, sim, entendi. Se você não conhece a história, né? Exato. É, a gente não conhece a história, então não sabe que vai acontecer o que aconteceu. Isso. Então o interessante foi isso, que apareceu o fantasma dele. É o plot twist. É o plot twist. Que aí vem aquela afirmação do Zé Wilker, né? É um filme erótico espírita. Tem um encosto, que o Vadinho é um encosto, pô. Se é que isso é possível. E olha que ele gosta de encostar, hein, velho. Porra, ele é um obsessor, velho. Ele come a mulher, essa porra. O que será que lhe dá? Dá pra tirar a mão da minha bunda, por favor? Que isso, Florípides? Que isso o quê? Eu não estou com a mão nas suas nádegas. Pois deveria estar. Que isso, Florípides? Florzinha, agora eu quero ver você arrumar essa. Doida, minha filha? Bem, meu marido, tudo bem, eu perdoo você. Vadinho maldito! Quem? Nada! É essa hemorroida que não me sara, que vive me. Florípides, por que você está falando desse jeito? Nada, eu tô assim meio enjoada do dendê, sabe como é que é? Vou ter que trazer um remédio lá da farmácia pra você. Isso, meu amor, isso. Vamos lá, isso, pegar um... vai. Vamos lá. Vai, olá, vai, cara, pode ir, vai. Pelo amor de Deus, o homem tá passando a mão na bunda da outra. Tira a mão da bunda da freira, maldito! Que isso, Floripes? É o quê? O quê? E que linguajar é esse? Ah, tá na moda, amor. Flor, amorzinho. A dona Jupira, ajudante do seu marido, tá cada dia mais gostosa. Eu vou lá é agora. Lá vou eu. Você fique longe de dona Jupira, seu miserável. Filho de uma égua, aquela mulher cristã. Florípides? Oi, amor. Eu nunca cheguei perto dessa mulher. O quê? O que que tá acontecendo com você? É que eu usei umas ervas, aí eu tomei o meu... Eu realmente vou te dar um remédio, vou te dar um calmante. Isso, amor, me dê um calmante. Olá, dona Jupira, como vai? Tudo bem? Vou pegar na sua bunda. Com licença. Vadinho, miserável. Ei, tá dando uma pincelada gostosa na mulher. Vadinho? Vadinho? Vadinho morreu, Floripe. Não, vai Líndio. Eu falei pra você, vai Líndio pegar lá o remédio que você falou que ia me pegar. Eu vou pegar o remédio. Vai lá. Já volto, fique aqui nesse lugar, não saia daqui. Daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Flo, vem cá. Não, para, não. Não. Vem cá, não, Flo. Vem cá. Não, vem cá. Faz assim que eu me derreto, não. Flo, vamos ali. Eu, você e dona Jupira. Olha que beleza. Só mulher de respeito. Só mulher casada. Dona Jupira não se importa, não. Ela não é ciumenta. Não, Vadinho, mas meu marido. Ai, Vadinho. Ai, aí não, Vadinho, não. Não, Vadinho. Delícia. Florípedes, que isso? Meu marido, o senhor tá aí. Por que você tá fazendo esse gesto sozinha? Não, é porque eu tava ensaiando pro coreto da escola. Toma esse remédio aqui. Toma esse remédio aqui pra você se acalmar e vamos pra casa. Pelo amor de Deus, vamos lá pra casa. Vá, Flor, eu vou ficar aqui com dona Jupira. Não, não vai não. Não vai não o quê, Florípedes? Não vai não. Cai na rua do sapão. Eu tô cantando, não posso cantar. Realmente você tá muito maluca. Eu tô legal, eu fui entender. Eu tô meio zen, eu tô perdendo meu sotaque de baiano, eu tô falando igual carioca de vez. Vamos pra casa, Flori, vamos pra casa. É melhor pra todo mundo. Você me dá só uma licencinha, amor? Pra quê? É porque eu tenho que fazer um negócio ali, coisa de donzela. Por favor, me espera ali fora. Vadim, vem cá, seu filho. Mãe. Oi, Flor, tô aqui, meu amor. Pode falar. Ou você para de passar o teu pincel na boca da coitada da mulher do homem aí, ou eu juro por Deus que eu vou fazer um despacho, eu vou botar teu nome na boca do sapo, seu miserável. Então, Flor, deixa eu lhe falar um negócio. Não, tá, mas não chega, né? Você quer o pincel? Eu não... Esse aqui é pincel, não é brocha. Ai, é. Vamos ali, vamos. Vamos me mostrar ali sua peladinha, vamos. Vamos, que isso, Vadim? Vamos. O programa é pra família toda. Não. O que a gente vai fazer agora é censurar. Florípedes, vambora. Oi, eu vou, o senhor vai na frente que eu vou. Depois. Isso, e vai na frente que eu vou atrás. Era ela. Não, e. Não, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, calma. Vamos mudar. A gente vai chegar lá. A próxima... 5 horas de gravação hoje, vambora. É, vai. Não, vambora. Não. Hoje é aquele. Hoje, meu amigo, é aquele filme à la Jurassic Cast. Se nós três se fôssemos cineastas, o filme seria desse jeito. Isso. Esse filme nunca poderia ser comentado pelo pessoal do Matando Robôs Gigantes. Por quê? Porque eles iam parar de 5 em 5 minutos pra fazer a brincadeira do Sônia Braga! Sônia Braga! Sônia Braga! Ah, é? Que loucura dele. É, cara. Pois é. Enfim, um abraço aí pra galera do Matando Robôs Gigantes, que são... Nunca vão ouvir essa merda de nós aqui, mas enfim. Não manda abraço não, eles são nossos inimigos. Miotti sabe bem, né, não, Miotti? Miotti, você já viu a mulher que dá rindo? Que dá e ri. Que dá? E depois, né? Rir? Já. Olha aí, bicho! Olha aí! Olha que safadinho. Olha o miote. Dona Flor é o quê? É uma gostosa, que é a única gostosa na Bahia, porque não parece uma mulher boa nenhuma naquele filme todinho. Tem mulher gostosa naquele filme, cara? Ou tem? É, eu tô tentando pensar aqui, mas realmente. Tem talvez aquela mulher que fica cantando lá no puteiro? É, exato, talvez, é. Talvez desse pra, né, depois de bêbado, dá pra encarar ela. Mas as Kengas são feias pra caceta. Puta que me pariu, bicho. Sabe aquelas Kengas, que eu chamo de Kenga pós-apocalíptica? Sabe? Tipo assim, o puteiro do mundo depois de uma guerra atômica. É aquilo aí. Só sobra dois tipos de seres no mundo pós-apocalíptico. Barata e puta feia. Tem uma cena, aquela que o Vadinho tá lá no puteiro, que ele fica 4 dias no puteiro, que ele chega em casa também... Só o bagaço. Incorporar, só o bagaço, né? É. Aí sai um traveco de dentro do quarto com um anão desmaiado. Ele vira, põe o anão em cima da mesa e fala assim, esse aqui já deu o que tinha que dar. Bicho, comeram o anão comeu o traveco. Porra, é aquela ali, velho. Eu tenho uma dúvida, sério. Comeram o anão comeu alguém ali? Na hora lá da macumba, pra ele sair fora, pra ele desaparecer, ele tá desaparecendo, né? Aí o cara da macumba para. Foi, é porque ele sentiu a periquita da flor pedindo socorro. Sacou? Porque na hora que ela grita, que ali é outro overreact dela também, ali, né? Ela, Vadinha! Aí o capeta, minha nossa senhora, devolve essa porra que essa mulher vai gritar a vida inteira. Isso. Aí ele volta, né? Volta com tudo. E aí ele come ela, mas come ela com gosto, né? Que ali ela deu, aí eu vou dar. Não, aí voltou o Fist f***, que voltou tudo ali, cara. Aí voltou tudo. Mais um filme destruído, mais um programa pra nossa reputação aí, que tá ficando ilibada, né?